lá, tambor veio de lá. Veio de lá, Xangô veio de lá. Veio de lá, Dodô veio de lá. Veio de a Totô veio de lá. Se veio de lá, quero a justiça dos orixás. E Barreoia, traga o vento de libertar. Via de lá pro sol, via de lá. Via de lá sangrou, via de lá. Via de lá curou, via de lá. Via de lá sambou, via de lá. Se via de lá, corre o sangue dos orixás. Salve o patuá e a água sagrada de se banhar. Velho de lá cantou, velho de lá. Velha de lá falou iorubá. Velho de lá tocou ijexá. Velha de lá Oxum. Se velho de lá deixou aê pra Nuru morar, vou sempre saudar. A minha história veio de lá. Veio de lá, tataratarata, tataratarata, tataratarata, tataratarata. Tataratarata, tataratarata, tataratarata. Pedra de orixá, pedra de orixá. Dama xalim, ekeke, kubanke, ekeke, kubanke, akakakakeke.